Programação musical aqui no Front, e dizem que os políticos, especialmente, né, os políticos beneficiam-se aí de um fenômeno que para muitos tem o nome de ignorância, mas para outros é chamada de amnésia coletiva no eleitor brasileiro, que costuma ser tão esquecido, né, ser tão bonzinho com os políticos que tem, sabe, quando chega ali na urna para votar, parece que esquece, perdoa, não sabe o que o candidato fez durante os 4 anos do mandato, enfim. Mas para ajudar você a não cair nessa tal da amnésia, olha, o Front ajuda você resgatando aqui quem foram os 16 deputados federais paranaenses que votaram a favor de Michel Temer para o arquivamento da denúncia de corrupção agora nesta semana, e o que eles disseram também, né? Qual foi a justificativa que eles deram lá no plenário. Então, vamos começar aqui por ordem alfabética. O primeiro foi Alex Canziani. Senhor presidente, votar sim não significa dizer que o presidente é inocente, mas votar sim significa votar com as reformas, com o desenvolvimento, com um país melhor para todos nós. Voto sim pelo Brasil. Alfredo Kaifer. Pela democracia, pela estabilidade, não contra a aceitação da denúncia, e sim pelo relatório. Dilceu Esperafico. Pelo bem do Brasil, pelo bem da agricultura e pelas reformas, voto sim. Edmar Arruda. Senhor presidente, sim à retomada do crescimento, sim à geração de emprego, sim à redução da taxa de juros, sim à economia estável e que nós possamos dar estabilidade ao setor produtivo desse país. Eu voto sim ao relatório. Deputado Evandro Rogério Román. Senhor presidente, convicto pelo Brasil que produz, pelo meu Paraná, que gera riquezas. Eu voto sim ao relatório. Deputado Fernando Jacobo. Sim, 51. Deputado Jacobo, sim, 51. Também vamos ao voto do deputado Hermes Frangão Parcianello. Este é um voto político, senhor presidente. Não é um voto contra a justiça, nem contra a PGR. É um voto político. Eu voto sim ao relatório da CCJ. João Arruda. Voto sim, presidente. Luiz Carlos Rauli. Sim ao relator. Sim à recuperação econômica brasileira, sim às reformas, sim à reforma econômica. Deputado Luiz Nishimori. Senhor presidente, pensando no bem do nosso país, da nossa economia e a credibilidade internacional, meu voto é sim. Deputado Nelson Meurer. Sim, senhor presidente. Voto agora de Nelson Padovani. Sim, pelo relatório, senhor presidente. Osmar Bertoldi. Conforme a orientação do meu partido e com responsabilidade, voto sim ao relatório. Sérgio Souza, o deputado de Ivaiporã, que quer acabar com a UNILA. Senhor presidente, o Brasil dá sinais claros de retomada do crescimento. Geração de emprego, PIB positivo, balança comercial positivo. Isso é uma estabilidade de governo. Por isso, sim ao relatório da CCJ. Com a palavra, Takayama. Senhor presidente, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, eu quero dizer sim ao relatório do Abiakel em favor de um Brasil melhor, em favor da retomada do crescimento, em favor está melhorando. Sim ao relatório. Takayama. E não esses corruptos que quase acabaram com o Brasil. E por último, mas não menos importante, Toninho Vancher. Para continuarmos as reformas tão importantes para o nosso país, é sim o relatório. É, você ouviu aí os votos, né? As justificativas também dos deputados paranaenses que votaram a favor de Michel Temer na sessão de quarta-feira lá na Câmara dos Deputados. 3 deputados paranaenses ausentaram-se do plenário e também beneficiaram dessa maneira, né, a contagem a favor do Michel Temer, que foram então os deputados Luciano Dutti, Osmar Serralho e Reinhold Stefanes. Por sua vez, 11 deputados paranaenses votaram contra Michel Temer. Vamos aos nomes: Ariel Machado, Assis do Couto, Cristiane Yared, Diego Garcia, Enio Verri, Fernando Francischini, Leopoldo Meyer, Leandre, Rubens Bueno, Sandro Alex e Zeca Dirceu. É isso aí. Lembre bem da postura de cada um, né, na hora de encarar a fotinho deles na urna lá em outubro do próximo ano, né? Pense bem não só nessa questão aí, também no resto, né, das outras questões nas quais aí eles se posicionaram no Congresso nos últimos 4 anos. Enfim, vote bem para deputado, vote bem para senador e ajude o próximo presidente, seja ele quem for, a fazer um mandato que seja pelo menos mais próximo, né, dos interesses verdadeiros da população. Porque depois não adianta reclamar que eles não te representam, né? Fronte Transamérica, até meio-dia.